constando numa memória. E o que se vive ao longo da trajetória, combinação perfeita para lições de outrora. Por um tempo vi o tempo como meio de salvação, com a mente no futuro, mergulho na ilusão. Por incrível que pareça, segui minha intuição. Na ausência do mesmo vem a iluminação. Deus tá ligado a quem ele se liga. Não é quanto se ganha que determina quanto vale sua vida. Preço não é valor, vaidade não é amor. Fama não é glória, essa história vivida não é que se contou. Cheio de caô, falou, nem vim pra cima de Moá. Sei o que quero pra minha família, cê vê onde quero chegar. Estrada é longa, mas é limpa, calça é nobre, os mano trincos. Leva a sério enquanto os brinca, eu pensando em como voar. Me libertar do ciclo vicioso do sistema, manter-me em equilíbrio mesmo diante dos problemas. Força pra resolver o que for preciso, destreza pra pisar com segurança mesmo que o chão esteja liso. Mãe natureza sente eu viver. Hoje assente oi, mãe natureza sente eu viver. Hoje assente, a natureza vai sentir o mundo evoluir. Limite é o respeito na vida pra construir. Basta você saber, a consciência elevar. E os mistérios do futuro não vão mais te atormentar. Todos estamos na mão da mãe natureza. Alguns pensando em riqueza vive apenas pra explorar. Que já nos proteja, que assim seja, pra que algo mude na mente de quem pode mudar. Mãe natureza sente eu viver. Hoje assente oi, mãe natureza sente eu viver. Hoje assente. Semeadura livre, colheita obrigatória. Plantação feita constando numa memória. E o que se vive ao longo da trajetória, combinação perfeita para lições de outrora. Colheita obrigatória,